Jesus na cruz sofreu, em grande dor lá no Calvário, ali por nós padecer. Eu não sei por que será que Jesus por nós morreu, gotas de sangue derramou. Rejeitam a Jesus.